violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Sérgio Abreu. Quem trabalha com ensino de música sempre se depara com aquela criança que tem uma facilidade natural muito maior que as outras. Melhor ouvido, melhor coordenação motora, melhor memória, etc. Mas também é frequente ver que esses anjinhos abusam do presente que a natureza lhes deu. Como sabem que a facilidade sempre os coloca à frente, eles descuidam da disciplina e da concentração e, ao longo dos anos, acabam sendo superados por aqueles que têm um talento menos excepcional, só que é valorizado por uma capacidade de trabalho maior. Daí deduzimos que tocar num nível transcendente não exige simplesmente talento musical, exige que ele seja valorizado por certos traços de personalidade. Cientistas e pedagogos têm se debruçado sobre a questão da natureza do talento e percebem algumas constantes. Por mais que sejam displicentes em sua aparência externa, os melhores músicos são essencialmente solucionadores de problemas. Praticamente todos se destacam em dois quesitos: determinação e independência. Quem toca muito bem não enrola, resolve, alimenta a imaginação com disciplina, estuda de manhã bem cedo ou bem tarde da noite para evitar interrupções, sabe estabelecer prioridades e não se deixa distrair pelo trivial, presta atenção em detalhes que os outros acham secundários, tem o seu próprio jeito de estudar e não esperam o professor mandar. Os gêneros se confundem, os homens são mais pacientes e emotivos, as mulheres mais valentes e determinadas que a média. E nada disso adianta sem esta estatística: quem é excepcional preenche todas as horas do dia com estudo e pratica, na média, várias horas por dia a mais que quem é só competente. Se figuras como Nelson Freire ou Sérgio Abreu tivessem nascido, digamos, na Inglaterra, a intransigência de sua reserva e independência poderiam parecer mais corriqueiras e menos egocêntricas, mas num país como o Brasil, que valoriza a informalidade e a esperteza, isso tudo pode causar uma impressão de excentricidade. No caso de Sérgio Abreu, que se encaixa com uma luva a esta descrição e ainda por cima se deixa absorver pelo trabalho ao ponto de esquecer o mundo, isso acabou por criar uma aura de mito que é tão incômoda quanto desnecessária. Thank you. Ouvimos de Hans Werner Henze três tentos para violão extraídos da Kammermusik de 1958, tocados por Sérgio Abreu, numa gravação feita para a BBC inglesa. Nos programas passados, nós já fizemos um retrato de Eduardo Abreu e do duo Abreu formado por ele e por seu irmão Sérgio. Ainda adolescente, ele já era uma referência internacional quando Eduardo, no auge da sua capacidade, abandonou a carreira em 75. Sérgio Abreu prosseguiu tocando como solista por mais alguns anos e também abandonou os palcos no início dos anos 80. O formato de seus concertos sempre trazia solos de cada um dos irmãos, o que felizmente nos deixou um legado de gravações. Naturalmente, Sérgio, que atuou como solista por mais tempo, tem em arquivo uma fatia maior de seu repertório. No final dos anos 70, ele gravou seu único LP comercial, que trazia a grande sonata de Paganini e nove estudos de Fernando Sor, que é admirado por seus colegas violonistas como a maior referência nessa faixa tão maltratada do repertório. Nós somos muito gratos a Sérgio por ter recuperado para o nosso programa uma faixa que poderia ter entrado nesse LP, mas ficou de fora. Esse estudo em Mi menor do Sol foi gravado na mesma sessão de gravação em que eu gravei os outros estudos que saíram no LP que tinha a sonata de Paganini. Sérgio Abreu. Essa gravação foi feita quando eu parti para uma carreira solo e surgiu basicamente da necessidade dos empresários de terem material de divulgação, de terem uma gravação. Eles tinham os LPs do duo, mas iam precisar de uma gravação minha como solista. Só que eu quis fazer uma gravação de maneira diferente. Eu detestava gravar em estúdio, sempre me irritava ficar sentado esperando a luz acender, o produtor anunciar o número da tomada, take one, take two, né? Isso me tirava toda a concentração e o resultado nunca era o mesmo que quando eu estudava em casa, desligado de tudo em volta. Então, a minha exigência foi que o engenheiro de som ligasse o gravador e deixasse a fita rolando e eu ia tocar o que quisesse. Não ia ter take one, não ia ter nem programa definido. Agora vamos tocar essa peça. Não, eu ia tocar o que queria. Depois de uns 20 minutos, o produtor me perguntou: escuta aqui, você veio aqui fazer uma gravação ou praticar na frente de um microfone? E aí eu respondi: você pegou o espírito da coisa. Eu tinha 12 estudos preparados para gravar. Eu não sabia exatamente a duração, não sabia quantos iam caber no LP, mas achava que 12 ia ser demais. Mas também eu queria ter flexibilidade de escolha. Vai que eu não gostasse de como saía um estudo, deixava ele de lado e punha outro, né? Enfim, depois de uma meia hora tocando, experimentando, eu comecei a tocar um estudo, não dava, tocava outro. Toquei até coisa que não tinha nada a ver com a gravação, só para experimentar, né? Aí de repente a gravação começou a fluir. E também tinha que gravar muito, porque era um local muito, que tinha muito barulho de rua e tinha um metrô que passava embaixo. Essa igreja onde eu gravei era em Nova York, ficava na rua 73, quase na Broadway. Ou seja, com uma linha de metrô passando bem embaixo, e o metrô lá é de pouca profundidade. Muita edição que eu tive que fazer foi para tirar ruído de carro, do metrô. Bem, eu tinha resolvido fazer num dia só todos os estudos de som. Então teria 8 horas para isso, que me pareceu que era um tempo suficiente. 8 horas é um pouco cansativo, né? Enfim. Só que eu perdi a noção completa do tempo. E quando fui ver, já estava terminando as 8 horas e eu só tinha gravado 9 estudos. O pessoal da gravação até toparia fazer hora extra se fosse preciso, mas eu é que estava começando a ficar muito cansado, né? Aí eu fui dar uma olhada no que eu tinha gravado e dos 12 estudos só tinha gravado 9. Aí eu pensei que devia tentar fazer pelo menos mais um, que foi justamente esse estudo em Mi menor, foi o último. Mas aí já foi meio forçado, né? Eu em vez de ficar tocando, tocando, tocando, eu tentei nesse estudo ser assim mais profissional, digamos assim. Eu toquei 2 vezes inteiro e depois toquei mais umas 2 vezes só a última página e um outro trecho eu repeti também, caso precisasse para retoque, né? Enfim, foi uma coisa meio na correria e tinha o problema do ruído do carro, né? Se não fosse o ruído do carro, eu até teria tentado aproveitar esse estudo no LP, mas com os ruídos e tal, eu disse: ah, deixa pra lá, paciência. De qualquer maneira, estava lá se precisasse numa emergência, né? Mas quando eu terminei de editar os primeiros 9 estudos e medi o tempo, aí vi que dava para preencher bem um lado do LP, então nem me preocupei com esse estudo em menor. Esqueci dele, né? Só de uns tempos para cá é que eu comecei a ficar pensando que eu devia procurar essa fita e ver se dava para aproveitar o que dava a fazer. Até que uns dias atrás eu achei as fitas e passei para o computador, né? Tentei editar, tive que esquecer o problema do ruído dos carros, aí teve que ficar em paciência, né? O resultado até que saiu melhor do que eu esperava, considerando que tinha muito pouca opção para escolher, né? E do jeito que foi gravado, né? Eu já estava bem cansado mesmo, né? Mas enfim, recuperei esse estudo, né? Vamos mostrar então, para contextualizar, dois dos estudos que estão no LP e esse estudo em Mi menor que ficou de fora. Thank you. ouvimos de Fernando Sor, três estudos extraídos dos opus 6 e 29, em Lá maior, Sol maior e em Mi menor, sendo que este em Mi menor, uma gravação recém-recuperada que não chegou a entrar no LP comercial. Sérgio Abreu se notabilizava por trabalhar com um repertório escolhido a dedo e tido como conservador, mas ainda adolescente ele estudou o que era, na época, um grande desafio do repertório contemporâneo, o Nocturnal, opus 70 de Benjamin Britten, atendendo ao conselho de sua professora Monina Távora. Eu fiz essa gravação do Nocturnal do Britten no início de 68. Sérgio Abreu. Eu tinha começado a estudar a obra poucos meses antes, e com certeza não sentia que a peça estava pronta para ser gravada. O que aconteceu foi que nessa época a Dona Monina estava em contato com o Yehud Menuhin e ela já tinha enviado para ele uma gravação nossa em duo, um ano antes. Nessa época ela estava bem satisfeita com os progressos que a gente estava fazendo e estava especialmente entusiasmada com a maneira como o Eduardo estava trabalhando a sonatina do Lennox Berkeley e eu o Nocturno do Britten. Então ela nos pediu para gravar essas peças para enviar para o Menuhin. O Eduardo já tocava a sonatina do Berkeley há um bom tempo, então foi bem mais fácil para ele, mas eu me senti bastante inseguro gravando o Britten. Eu fiz o melhor que pude, mas tem muita coisa ainda mal compreendida e especialmente mal resolvida, mais musicalmente até do que tecnicamente. E afinal acabou sendo minha única gravação dessa obra, que eu depois toquei até muitas vezes em público e apreciava muito. Eu até tinha muita vontade de fazer uma boa gravação dessa peça, mas acabou não acontecendo. Então ficou essa como uma curiosidade, né? Que até não está tão mal assim para um guri de 19 anos. Mas o que eu acho mais interessante nessa gravação não é tanto como a música está tocada, mas é ver como esse Nocturnal do Britten se encaixou bem nesse violão Hauser de 1930, que na época pertencia à Monina. Thank you. Thank you. Ouvimos de Benjamin Britten, Nocturnal, opus 70, tocado por Sérgio Abreu, numa gravação caseira. É importante ressaltar que essa obra foi escrita para e estreada por Julian Bream, cuja gravação é uma referência incontornável. Aliás, ele gravou duas vezes esta peça. Entretanto, Sérgio Abreu aprendeu essa obra antes de conhecer a gravação de Julian Bream, o que, a meu ver, aumenta o interesse da sua versão, que realmente tem ideias bem pouco convencionais de andamento e de atmosfera. Como Sérgio Abreu trabalha como luthier, ele nunca perdeu contato com os violonistas. Quem o visita no Rio de Janeiro pode presenciar a sua tranquilidade, sua polidez e solicitude e, ocasionalmente, ter um relance da natureza um pouco incomum da sua facilidade musical. É natural que um violonista popular seja capaz de tocar qualquer música que lhe venha à cabeça pelo hábito da improvisação, mas isso não é muito frequente em concertistas que não são escolados nessa forma de improviso. Sérgio Abreu, entretanto, frequentemente pega um violão e diz: "Ah, essa música eu gostaria de aprender." E daí ele toca a música inteira, com precisão total de detalhes e totalmente de ouvido. Aqui nós temos um exemplo de uma situação dessas. Ele estava testando um excelente violão Hermann Hauser nos Estados Unidos e alguém que estava junto com ele teve o bom senso de ligar o gravador enquanto ele tocava. Estas peças ele nunca tocou em concerto e são tocadas praticamente de ouvido. Ouvimos de Gluck a Dança dos Espíritos Abençoados, o balé da ópera Orfeu e Eurídice, numa versão para violão, tocada por Sérgio Abreu, uma gravação absolutamente informal. O que chama a atenção é a pureza do som e a total ausência de imperfeições técnicas, mesmo tocando de improviso. Realmente, quem acostuma fazer certo tem muita dificuldade em fazer errado. Eu me pergunto se isso não tem a ver com o fato de que Sérgio inicialmente estudou piano por influência de sua mãe. Inclusive, Jodacil Damasceno diz que o primeiro recital em público de Sérgio Abreu foi tocando piano. O próprio Sérgio nem lembra, ou seja, ele devia ser realmente muito criança. Levando em conta o seu proverbial perfeccionismo, não é de se estranhar que Sérgio Abreu só tenha concluído uma gravação comercial solo que ele mesmo produziu e editou. Isso é uma lástima porque privou o público de um registro de várias obras importantes, como, por exemplo, as de Vila Lobos, que ele sempre tocava. Aqui nós ouviremos duas peças solo em gravações informais. Thank you. de Vila Lobos, o estudo número 4 e o prelúdio número 2, tocados por Sérgio Abreu. Sérgio Abreu brinca que a falta de paciência para dar entrevistas foi uma das razões de ter abandonado a carreira de concertista. Por isso, lhe agradecemos em dobro pela entrevista, bem como a Ricardo Dias, que gentilmente a realizou no Rio de Janeiro. A época em que essas gravações foram feitas, Sérgio Abreu as encarava somente como uma lembrança ou uma ferramenta de estudo. Mas, ao reouvir essas fitas que ficaram guardadas por mais de 30 anos, ele mesmo tem se surpreendido com a qualidade de algumas gravações e se animado a recuperá-las digitalmente. Felizmente para nós, ouvintes, que contamos com o benefício de sua generosidade. Nossos agradecimentos também a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar alguma mensagem, por favor, faça através do e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.